in who go in the road. Meia, seu portão de número 2, assim que possível, ingresse para o mesmo. Momento, vou no 076. Seu portão de número 2, assim que a TR da Passarela Liberal citou, estou autorizado a ingresso via Juliette para o portão 2. Sim, quero na Passarela Liberal, autorizado a ingresso portão 2, no 076. Prepara daí, aguarde o destaque. Tipo 5595 tá livrado, só que o até o 50 já na prova de pelo. CRJ 3305, Solos 38, taxi via Alfa Juliette, Porta Medusa. Alfa Juliette para o 612, obrigado, tá? 3, 305. 9747, além decola, 25 graus, 2 nós. Além decola da 10, F6747. 6747. 6393, copia. Prossiga. Guarulhos, 360, via uniforme de Lua 16, decola da pista 10, saída da EL, LED da pós, LED da Bridge, controle no 20.8, transponda 5473. Controle é 1208 e o transponder é 5473. 463 no trecho, para o pushback acionamento. Para pushback acionamento, 3 no trecho. Passaram de 908 ali, mantém, pista 10. Ali, mantém, 908. Sete. 47 de close 40, chame o controle 120 decimal 8, por favor. 208, boa noite. Salvador, muito boa noite, web 76747, autoriza a Plandilina. Web 6747, contato radar, saída da EL, submantendo o nível 360, da presente direto da EL. Da presente direto da EL, 6747. Passaredo 9808, tem livre decolagem, pista 10, 25 graus, 11 nós. Livre decolagem, 9808, na 10. Polo Rio 9646. Prossiga, Rio. Para efeito de planejamento, poderia confirmar nossa subida do destino a Galeão pela Uniforme 50? Será da El, lida após Eudes. Lenda Eudes, muito obrigado. Vai. O navio 08, veículo 42, chame 1-20, decima 8, bom voo. 1-20, eu passei o navio 08. Oscar, 850. Vamos, Oscar, 850. Good evening, go ahead. Just to ask you, the clearance is with you? Super Heavy, ready to copy now? Ready to copy, 850, thank you. Okay, is approved to Lisboa, flight level 330, via Upper Zulu 10 until November Tango Lima. Then, according flight plan route, takeoff runway 10, after takeoff left turn, the departure will be Puka, Papa Uniforme Charlie Alpha, and the transition is Zipa, Zulu India Papa Alpha Romeo. Salvador Departure, frequency 120.8, squawk 5505. Vindos para Lisboa, flight level 330, from Salvador to Upper Zulu 10 to Natal, November Tango Lima, and then flight plan route, runway 10 confirmed, after departure left turn to Puka, Puka and transition will be Zipa, Zulu India Papa Alfa Romeo. Salvador Departure, 10.8, Fox 5505, o meu Zulu Oscar 850. 05 on transponder on the squawk, so it's 850. Let me say again, 5505. 5505 on the squawk for E0850. E0850, come back to push back and start. Lindo, muito obrigado. Boa noite, eu sou o Chefe. Pedro 9808, vetoração para evitar tráfego, curva à direita, proa 345. Direita 345, 9808. Passarei do 9808, tráfego 12 horas, 9 milhas, rumo sudeste. Alfa Tango 72, descendo. Cruzando nível de voo 060 em descida. Avisou, 9808. Papa Romeo Vitor Charrieco, vetoração para sequenciamento, curva esquerda, proa 010. Limite magnética 080 de Kimbra. 010, o limite é 080. Controle o 35515. 35515, prossiga. Está autorizado a presente voo à tona, baixando até 2000. Trip 5515, voe direto do 1, desça para 2000 pés, atualizado, final ILS X-Way, ajuste no 018, reposto estabilizado. 1-0-8 até 2000 da proa de Tuna, chamará estabilizado. No X-Ray da 1-0, 355-95. Web 6747, Remi Centro Recife, na frequência 1251, alterna 133.25. 351-3325, Web 6747, boa noite. Vitor Tchalieco, para interceptar o curso localizador, curva à direita, proa 060, desça para 3 mil pés, ajuste no 08. 060, 3 mil, é o 08 no ajuste, Tchalieco. 09808. Passarei 9808, prossiga. Tenho autorizado novamente proa de Momo, ou se possível, já Juazeiro. Estamos coordenando com o centro, passarei do 9808. Aguardando, obrigado, 9808. Passarei do 9808, autorizado direto ao destino. Autorizado, Juazeiro, passarei do 9808, obrigado. We lost 850, push back and start up approved to come back to taxi. Push back and send approved and call again to taxi, search 5555, complexo final, chame torre 1895. Torre 1895, obrigado, senhorita, bom trabalho, bom todos vocês. Alieco, desça para 2000 pés, autorizado sinal ILS, reporte estabilizado localizador. 2000 pés, reporte estabilizado, Alieco. Forte quando baixado e travado. Pista provavelmente úmida, sem chuva, vento 100 graus das nós. Aciente, chamarana, quando baixar de trabalho. Primeiro nome que chamou? 5-5, passou cima, baixado e travado. É livre pouso, pistão no 0-5-5-5, vento permanece em graus, onde vai? Obrigado. Lito Charlie Eco, CN, chame torre 1895. Boa noite, eu passo a Romeu Victor Charlie Eco. Boa noite, Victor Charlie Eco. Reporte no externo. A retenção é pôr o pistão no zero ou no 7? Não, no zero. Sete, reporte no externo. Luciana M224, acione a indicação autorizada a chegada a MAN, disponível de voo 050. Na M224, copiou? Luciana M224, acione a indicação autorizada a chegada a MAN, disponível de voo 050. Aliás, com o Vitor Tchali Eco, pouso autorizado, pista no zero, pista úmida, vento 100 graus, 10 horas. Pouso autorizado, 9 a 0, para o Tchali Eco. Após o pouso, vai para o Pate 3. Pate 3. Então, 3398, essa é a dedicação autorizada a chegada Mari, disponível de voo 060. Mari, 060, 3398. Mantenha a chegada. 3398. Passaredo 9808, chama Centro Recife na frequência 12545, alterna 12685. Alfa 57, Vitor Tcheleco. Taxi via Kilo para o Pote 3. Segue para a Jundiaí logo em seguida. Maravilha. Não, tem que ficar por aqui até. Valeu. Alô, Salvador, Gol 2074. Tá, 3398, tá presente direto, Tuna. Guarulhos autorizado 360, Geniformes Luno 6, decola da pista 10, primeira curva direita, saída da EL, Leda pós Leda Bridge, controle 120, décima 8, transporte 5507. Ground, Air Azores, 850, request taxi. 1074 no portão 2, o cotejamento foi correto, aguarde para o pushback, acionamento. Correndo Golo 074. Zulu Oscar 850, taxi approved via apron, then taxiway India until holding point there. Contact tower frequency 118.985. The train 8 now is 1018. Apron, and then India, and all the position over there, runway 10, Kin Edge 1018, and tower confirm 118.95. Affirmative, 118.95. How many people on board are there? We have 123 souls on board there, Easers 850. Okay, thank you, good flight. Muito obrigado. Afirma, Oceana 6224. Cola pista 10, vento 130 graus, 10 nós. cópia. Galeão 320 via Prisco 50, na cola da pista 10, saída da El, Leda após Leda, Eudes, controle 120 decimal 8, transponda 553. Afirmativo 320 para o Galeão, decola da pista 10, ele sobe 50, da El, Leda, depois Eudes, 1208, 553, é o transponder. Correto, 9646, no pátio 3, chame para pushback acionar. Corrigindo, chame na frequência 1895, quando pronto. Line up and wait. Line up and wait, Renan, senhor. 850. Acionar para o táxi 1895. Deck autorizado, deck acionamento, confirme para o táxi. 1918 decimal 95 a frequência. Tem que apresentar o acionamento 1895 para o táxi, Douro 074. Confirme o transponder que alocou no 074. 5507. Maravilha, tudo correto. Obrigado. Alô 04, chame 1920 decimal 8, controle, bom voo. 08, bom trabalho, chame. Para confirmar, o nível do 6303 é 360? 360, o canal é 6313. Obrigado, 360.